Boa noite, professor. Quem é esse, professor? boa noite. Delta 3662 com a informação Whisky descendo ao 150. Delta 3662, boa noite. Oficial na identificação, via chegada a Boné de Ona, desça para 4010. O ajuste na 020. Na identificação, desce via Boné de Ona até o nível 040, 1020, ajuste na 3662. Salvador da 3662. Possível crua de Duna, presente? autorizado, direto do UNA, TAM 3662. Ok, mantém descida até o 040 ainda? Afirma. Sim, descendo o 040 pro Ed Duna. Sinalizador Campo Vista, tá 3662. Então, 3662, complete final ali a Association, a torre, frequência 118, decimal 95. Torre 295, tá 3662, até daqui a pouco. Minha 62, soma 49, libera direita e chame solo, 1, 2, 1, 2, 9. Levando a direita, vou chamar 219, tá 3662. Zona identificação, via chegada Bomé de 1, desça para nível de voo 050. Minha 62, desce para o voo 050, e agora para o destaque? Inicialmente mantenha a chegada, segue como número 2 na aproximação. Senhor, boa noite, gol 2043, ponto de espera 10. Gol 2043, boa noite, autorizado, NA, decolar, pistola 0, vento na 7, 0 graus, 10 nós. Livre de alinhar e decolar, pistola 0, gol 2043. Boa noite, contato radar, via saída salvo 1, suba para Nico de voo 3.60. 2.060, boa noite, contato radar, via saída salvo 1, suba para Nico de voo 3.60. Controle, gol 2043, possibilidade de voar direto na proa de Mótiva? Gol 2043, vou Lida. Direto Lida, 2043. At all points, we agreed, send 2,000 feet, 181,020, QLS X-ray final, runway 10, report is established on localized course. Position in 2,010,020, clear to airlift approach, X-ray 10,083. Chanel 6322, desce para 3.000 pés, o ajuste na 0200, reduza para 2009. Chanel 6322, desce para 3.000 pés, o ajuste na 0200, por favor. Reduza para 2009. Chanel 6322, desce para 3.000 pés, o ajuste na 0200, por favor. Gente, autorizado, 2.010, Chanel 6322. 2043, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2835123, decimal 8, 2043. Poderia continuar o ajuste para o final 322? O ajuste no 020, chama 6322. 020, obrigada. Chanel 6322, autorizado, desce para 2.000 pés, o ajuste no 020, reporte estabilizado. Informo que vai seguir o Airbus 330 da Europa a 7 milhas à sua frente, com 170 de grau de speed. Chanel 6322, autorizado 2.000 pés, IMS, vai encerrar agora. Para 083, we're established by Lessex 10. Europa 03, call power, frequency 118.995. 118.995, 180.03. Hello, Tower, good evening, 0803, left taxi 10. Hotel 03, good evening, clear HLN runway 10, wind 170 degrees, 1 knot. Clear to that 10, Europa 03. Chanel 6322, reduza para aproximação, chame a torre, frequência 118, decimal 95. On the ground at 06, locate runway by right on ground, winch 1, decimal 9. 149, Europa 03. And this is from the taxi Golf is closed. Pés aguarde transferência. RB 25, RB 22, 2 para 2 mil pés e chama o controle. Em 120, decimal 8. Controle Controle Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Linha 322, curva à esquerda, proa 270. Esquerda 270, né? Linha 322, curva esquerda, proa 200, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Ok, 200, aguardamos o vetor para o localizador. 6322, para interceptar o localizador, curva esquerda para 1150. Autorizada a final aliança com o Flui, repassabilizado. Esquerda para 1150, autorizada a aliança com o Flui, está 1150, passando a finalizada, Chanel 6322. Fazer o permanente com o 0 0 0 0 0 Chanel 6322, estabilizado na aliança X-Ray, na posição 1-0. Chanel 6322, complete a final aliança X-Ray, chama a torre, frequência 118, decimal 95. O Chanel 322 é autorizado para uso, pista 1-0, vento no 7-0 graus, 1-1 nós. 2, Solos 18, libera direita, chama de sol, leva no 2, 1, desce 1, 9.